Окей, я пойду на тебя. Salvador, bom dia, Tan 3517, a 2 milhas do Índia Serra, comprei, mas está travado. 3517, bom dia, pouso autorizado, 1-0, ajuste 1-0 no 2, vento variável 1-0. Sente, autorizado, pouso 1-0, 3517. Simpona após o pouso para na final, autorizado, linha manter. Juliette, aos 41, na minha escuta alta, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, na minha escuta alta, na minha escuta alta. Ciente o terminal é bom, bom dia. Nós 43 controle 12945. Salvador, muito bom dia. Avianca, Alfa Vitor Romeu. Alfa Vitor Romeu, prossiga. Paulo, essa autorização de rebote, estou aqui no pátio principal, em Malta 3. E o término vai ser no pátio principal, que é de número 5. Frisado inicial, Alfa Vitor Romeu. Valeu, repontarei perto. Avianca, Alfa Vitor Romeo, comunicando o término de rebote. Alfa Vitor Romeo, ciente, bom dia. Bom dia, bom trabalho. dia, pronto, Copa Galeão. Autorizado Galeão, 360, decola 10, direita, saída da Eule da Bridge, pós-bridge conforme a rota do plano, apesulo 10, smart, pós conforme, controle 129.45, transponder 5534. Após decolagem, primeira curva à direita. Correto, recorte 4. equipe de solo, reporte táxi. Jack Bravo, bom dia, prossiga. A posição? Autorizado até a saída do pátio, peraí. Táxi via pátio, Índia, reporte no ponto de espera pronto, ajuste 1013. 973, bom dia, ajuste na 013, reporte baixar travado. Para baixar travado. Após o tráfego na curta, ali mantém no 961. Cinco, nove, sete, três, pouso autorizado, 1-0, vento norte ou não? Salvador, tá 31171. Consiga 3171. Para Guarulhos, está na posição meia dúzia. Gente, bom dia, guarda de nossa encosta Guarulhos. Sim. O Rio Solo 28, Alfa Kilo, faz 3. Autorizada a decolagem, vento norte ou norte. Três, um, sete, um, no cópia. Autorizado Guarulhos, 360. Decola 10, direita. Saída da Eule da Bridge. Pós-Bridge, intercepta TZ1 no meio e prossegue conforme a rota do plano. Controle 1935, correção. Controle 129, decimal 45. Transponde 5545. Bom dia. Autorizado 360 Guarulhos, decola da 10, direita após da Euleda Bridge. Apesulo 16, BHZ DCT Trive, DCT Poços. 12945 é o controle, 5545. O transponder, o TAM 3171. 3171, correto, reporte pronto. Reporte passarei pronto, 3171. Incidente 4040, guarda 34 para confirma. Da aula da Brit. 1961 aos 29, controle 2945, tá bom. Uso 4040, cópia. 4040, autorizado, confins 340, decola 10, direita. Saída da EO, Leda Bridge, em Bridge intercepta Pesolo 6 e prossegue conforme a rota. Controle 19, correção, controle 129, decimal 45, transponde 5546. A transmissão foi intensidade 1, poderia fazer um check no rádio e cotejar novamente? Cotejamento correto, da transmissão 3. Bravo, ciente, bom dia. Salvador, Mundial, 3597, se tiver como papel. Confira a matrícula. É o 3597, se tiver o hotel. A informação agora é a Índia. Só confirmar a hora do seu voo aqui, tem 9h44. Previsto o calço fora 0852. Se é uma CHG do plano, por gentileza, que aqui no meu repetitivo está constando 9h44, né? Não tem nada do seu plano aqui no sistema. Sim, de Altan 3597 de Salvador para Brasília, vai checar a companhia. Esse mesmo, via Pesolomo 6, não é o Pesolomo 7. É o Pesolomo 7. Gente, prepara a árvore na saída? Sai da árvore. Salvador, Tan 3171 no 612 para o puxo acionar. Autorizado, 612, repórter táxi. Repórter táxi, 71.